usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Estamos preocupados em como nossos inimigos no meio do seu mundo morto, como eles reconhecem e certificam a nós ou nossas terras. Não estamos preocupados em retrabalhar as maneiras com que eles gerenciam o controle, ou em honrar seus acordos e tratados mortos. Eles não serão compelidos a parar com a destruição que está prevista para o seu mundo. Nós não advogamos junto a eles para acabarem com o aquecimento global, uma vez que essa é a conclusão do seu imperativo apocalíptico, e a sua vida se apoia na morte da Mãe Terra. Nós enterramos a direita e a esquerda juntas na Terra que estão tão famintos para consumir. A conclusão da guerra ideológica das políticas coloniais é a de que os povos indígenas sempre perdem, a não ser que percamos a nós mesmos. Capitalistas e colonizadores não vão nos guiar para fora dos seus futuros mortos. A idealização apocalíptica é uma profecia autorrealizável. É um mundo linear, acabando a partir de si mesmo. A lógica apocalíptica existe em uma zona morta espiritual, mental e emocional que também canibaliza a si mesma. São os mortos levantando-se para consumir toda a vida. O nosso mundo vive quando o mundo deles deixa de existir. Como indígenas antifuturistas, nós somos a consequência da história do futuro do colonizador. Nós somos a consequência da sua guerra contra a Mãe Terra. Nós não vamos permitir que o espectro do colonizador, os fantasmas do passado, assombrem as ruínas desse mundo. Nós somos a realização das nossas profecias. Essa é a reemergência dos ciclos do mundo. Essa é a nossa cerimônia. Entre céus silentes, o mundo volta a respirar e a febre baixa. A Terra está quieta, esperando para que nós ouçamos. Quando houver menos distrações, vamos ao lugar de onde nossos ancestrais emergiram. E as vozes deles, nossas. Há uma canção mais antiga que os mundos aqui. Ela cura mais profundamente do que a lâmina do colonizador pôde cortar. E lá, a nossa voz. Sempre fomos os curandeiros, seu primeiro dos remédios. O colonialismo é uma praga, capitalismo é uma pandemia. Esses sistemas são antivida. Eles não serão forçados a curar a si mesmos. Nós não vamos permitir que esses sistemas corruptos e doentes se recuperem. Nós vamos nos alastrar. Nós somos os anticorpos. Indigenous Action, repensando o apocalipse, um manifesto antifuturista indígena. Você pode ler nas ruínas de Ur e Mulhus, nos campos desertificados de Wadi Fainan e nos vales de Teotihuacan e Zex. Os impérios espalham desertos nos quais não podem sobreviver. Invasões, insurreições e deserções muitas vezes marcam a queda de civilizações, mas a base real para sua destruição sempre foi gerada por suas próprias lideranças, trabalhadores e seres. Estamos todas trabalhando para a destruição das nossas civilizações. O homem civilizado tem marchado por toda a face da Terra e deixado um deserto em suas pegadas. Não se sabe com que magnitude o aquecimento global causará a expansão dos desertos quentes, mas que acontecerá, e drasticamente, é algo em que podemos apostar com bastante segurança. A interação entre solo, clima e poder civil continuará a ser um fator dominante determinando tanto a história quanto a abertura do território para vidas mais livres. Os sistemas agrícolas fracassarão à medida que as terras áridas se espalharem, o que significa que, mais uma vez, as civilizações terão que recuar em muitas das terras anteriormente conquistadas. Em alguns locais isso será total, em outros será uma questão de grau. Em minha língua materna, desertos são inabitáveis, abandonados, desertados. Mas por quem? Não por coiotes ou por carriças de cactos. Não pelas formigas cortadeiras ou pelas cascavéis. Não pelas cabras selvagens, as acácias, o cortisol e os cangurus vermelhos. Desertos e ambientes áridos geralmente são, muitas vezes, biologicamente diversificados, embora, pela sua natureza, a vida é mais escassa neles do que em outros biomas. Apesar de algumas áreas desérticas terem pouca vida, em outras, a maioria das comunidades de animais, pássaros, insetos, bactérias e plantas correm, voam, rastejam, se espalham e se desenvolvem sem ordem alguma, não domesticados pela civilização. A vida selvagem está em nós e ao nosso redor. A batalha para contê-la e controlá-la é o trabalho constante da civilização. Quando ela perde essa batalha e as terras ficam desertas, a selvageria persiste. Por trás da areia, entretanto, sob o céu assombrado pelos abutres, o deserto espera. Planícies, morros, desfiladeiros, recifes, charcos, escarpas, pináculos, labirintos, lagos secos, dunas e montanhas estéreis. Anônimo, deserto. Um movimento revolucionário que não aborda a realidade dos habitantes originais da Terra é um movimento fadado ao fracasso. Acreditamos que uma das razões que os movimentos revolucionários passados falharam miseravelmente em suas tentativas de criar uma sociedade igualitária e livre é que eles têm não tratado adequadamente as questões relativas ao direito dos povos indígenas à soberania ou à autodeterminação. Movimentos que não tentam construir relações igualitárias com as comunidades indígenas e não apoiam suas lutas por autonomia nunca terão o apoio dessas comunidades. Na verdade, se um movimento supostamente revolucionário não aborda a questão da descolonização, ele provavelmente só contribui para a marginalização dos povos nativos e transforma-os em inimigos. Movimentos estatistas têm sido genocidas em sua prática em relação às populações indígenas. Esses movimentos consideram povos indígenas como coisas pré-capitalistas, que se interpõem no caminho da evolução socialista e do progresso industrial. As condições enfrentadas pelos povos indígenas sob os governos revolucionários e comunistas na Rússia, China, Vietnã, Nicarágua, Peru, Colômbia e em outros lugares têm divergido muito minimamente das condições opressivas que enfrentam sob os governos capitalistas. O movimento anarquista não compartilha da história brutal do movimento comunista de subjugar os povos indígenas, mas a maioria dos anarquistas não aborda a realidade dos povos indígenas. Isso é extremamente lamentável, porque o movimento anarquista encontra aliados naturais do movimento da soberania indígena. Muitos anarquistas consideram as questões indígenas como nacionalistas e, portanto, irrelevantes. Isso é extremamente falho porque sustenta que qualquer cultura distinta que toma medidas contra o poder colonial é nacionalista. Alguns movimentos indígenas são de fato nacionalistas, mas não no sentido de um Estado-nação, mas sim em termos de uma cultura distinta, com os costumes distintos que têm o direito de existir livremente dentro de sua própria região. Os esforços dos povos nativos para declarar sua soberania muitas vezes são totalmente inconsistentes com o desejo anarquista quanto à descentralização. Nosso movimento precisa perceber que a luta dos povos nativos é uma questão que deveria ser de grande preocupação para todos os que se consideram adversários de opressão. Os povos indígenas sempre estiveram envolvidos em lutas contra o Estado, expansionismo industrial e exploração das empresas. Eles são as únicas comunidades que têm mantido uma relação relativamente harmoniosa com o mundo natural. Eles têm realizado batalhas impressionantes contra o status quo. Essas batalhas muitas vezes têm o objetivo de forçar as empresas para fora de uma terra sagrada, rejeitando as leis arbitrariamente impostas e ordenanças do Estado e atacando desenvolvimentos industriais que ameaçam o bem-estar dos seres humanos e dos animais. Essas questões são totalmente consistentes com o anarquismo e aqui encontramos o potencial de alianças poderosas entre anarquistas sinceros, ecologistas radicais e povos nativos. A solidariedade anarquista para com os povos nativos não deve assemelhar-se de modo algum à apropriação cultural, cuja ideia de solidariedade com os nativos realmente consiste em roubar suas tradições e explorá-los para ganho pessoal. Em vez disso, nossa solidariedade para com os nativos deve ser genuína, concreta e, mais importante, igualitária. Quando nosso apoio é recebido por eles, devemos nos juntar a eles na linha de frente de batalha contra a dominação colonial. Black and Green Network, o que é a anarquia verde? Saudações anarquistas, galera! Aqui é a Dance, tô aqui com o Rei Plebe, esse é o Fagulha Podcast, um podcast anarquista. Hoje nós convidamos a Luísa Molina para conversar sobre os avanços do agro e do garimpo em terras indígenas, das queimadas no Mato Grosso, como que essas coisas se relacionam e como que a gente pode construir alternativas a isso. Então, primeiro, agradecer, muito obrigada mesmo, e pedir para vocês se apresentarem. Bom, boa tarde. Oi, gente, muito prazer enorme estar aqui, agradeço muito o convite. E é uma alegria mesmo, apesar do tema, né, ser tão difícil e doloroso. Agradeço por colocar, né, nessa pauta, porque esse é um assunto que a gente precisa falar e que não muitas vezes os nossos círculos aí à esquerda é tratado com a devida atenção, né. Bom, eu sou Luísa Molina. Eu sou antropóloga, doutoranda em antropologia, e trabalho com o povo Munduruku no Médio Tapajós, povo indígena Munduruku no Médio Tapajós, e faço pesquisa sobre a relação vital desse povo com a terra e os sentidos de destruição e de risco que eles exprimem quando eles falam da suscetibilidade da terra ao avanço predatório, das atividades extrativas e outras. E acompanho a questão, né, essas lutas indígenas como apoiadora de forma autônoma desde 2012. É isso. Muito massa. A gente está gravando no dia 4 de outubro, né? Então, há 351 dias atrás, a gente lançou um episódio que acho que até hoje é o episódio mais ouvido do Fagulha, em que a gente discutia a questão pela primeira vez, e isso foi se aprofundando cada vez mais, né, no podcast, mas a gente discutia pela primeira vez a questão que a gente poderia chamar de, tava até uma discussão no Twitter hoje, né, sobre isso, mas que a gente poderia chamar de um apocalipse ecológico, um apocalipse climático, porque naquele momento a Amazônia estava em chamas, mais do que o normal, né? Então é muito bom a gente poder... na verdade, não é muito bom a gente ter que voltar a esse assunto, né? Mas é muito bom a gente poder discutir essas questões e esses pontos de outras formas. É péssimo que a gente tenha que voltar, né? Um ano depois, voltar à mesma questão, esse desastre ecológico do Antropoceno, Capitaloceno, chame como quiser. Né? Então, obrigado, Luísa, por estar aí com a gente. E, claro, também a gente agradece por todo o trabalho que você tem feito há tanto tempo junto com as populações indígenas, que acho que é um movimento que é muito fundamental, uma parte razoável, muito importante da esquerda, desde a esquerda institucional até a esquerda mais radical, anarquistas e autonomistas, não costumam dar muita atenção. Isso é um ponto que eu gostaria de voltar depois. A essas questões indígenas, um pouco de algumas questões agrárias, ainda que eu acho que, se a gente for olhar para as alternativas que estão sendo construídas no mundo inteiro, a alternativa urbana não é uma delas. Então, queria realmente agradecer, não só por estar com a gente, mas por construir essa luta. Obrigada, Nathan. Estou tocada com isso. Valeu mesmo. Então, Luiz, a gente queria perguntar para ti assim, se tu pode falar um pouco sobre esse avanço do garimpo e do agro nas terras indígenas, o que que tu tem acompanhado agora, né? Uhum. Claro. Bom, é difícil a gente escolher um ponto para começar a falar sobre isso, porque a história do Brasil é a história do avanço sobre as terras indígenas. Esse grilo gigantesco que é esse país, né? Fruto da grilagem, do genocídio, né, da expropriação das terras das vidas indígenas. Mas, enfim, piadas melancólicas à parte, é realmente difícil porque a gente, onde é que a gente começa a falar, né? A gente começa a falar do ano passado para cá, a gente começa a falar da eleição do Bolsonaro para cá, a gente começa a falar do impeachment da Dilma para cá, ou a gente começa a falar da aliança da Dilma com os ruralistas lá atrás, né? Assim, tem muitas camadas aí, um histórico, realmente um histórico denso para dar conta. Depois eu sei que no final a gente já tem um momento de dicas e tal, né? Depois eu indico algumas leituras e coisas nesse sentido para os ouvintes se familiarizarem aí com uma discussão mais densa. Mas eu gosto só de sinalizar isso, né? Que assim, tipo, a gente fica muito alarmado por determinadas, por assuntos que são alarmantes mesmo, mas precisa manter em mente que os problemas que a gente vê, que uma queimada dessa dimensão, ou que se o agronegócio chega no lugar que está, né, esses fazendeiros sendo autorizados a fazer um teste de tática, como foi o Dia do Fogo no ano passado, e depois repetir, né, a estratégia nesse ano, se eles se sentem, se eles têm esse espaço todo, se sentem autorizados a fazer isso, é porque isso vem de um lugar, né, assim. Então, bom, é isso, o Bolsonaro, no momento em que ele é eleito, bom, no momento que ele já sai para a campanha, ele já fala, né, que não vai... O governo dele não vai demarcar nem um centímetro de terra indígena, e tem terra quilombola, né, território quilombola, enfim. Essa é uma declaração que não é só bravata bolsonarista, como a gente muitas vezes costuma tomar as declarações dele, mas é uma sinalização, é tanto uma sinalização que ele já fazia ali naquele momento, né, para grande parte da base bolsonarista, agro-bolsonarista, que estava aí país afora, e que vai se concretizar, e também com, né, os financiadores de campanha, enfim, né, a galera com poder ali econômico por trás da candidatura dele, e depois isso tudo vai se consolidar de uma forma escancarada, né, a partir do momento que ele se torna presidente. Então, assim, a quantidade de ruralista que tem no governo Bolsonaro é uma coisa impressionante, né, assim, tipo, desde figuras importantes do primeiro escalão, tipo Tereza Cristina, o Mandetta, né, que foi o ministro da Saúde, é o tipo ruralista metido até as orelhas ali nas questões, na guerra fundiária lá do Mato Grosso do Sul, e por aí vai, figuras assim, figuras tenebrosas do ruralismo, tenebrosas, como na Ban Garcia, por exemplo, que se o ouvinte ou a ouvinte não conhecer ainda, guarda esse nome, dá uma pesquisada, porque a figura é tenebrosa. E aí depois eu posso falar mais sobre ele também. Então essas figuras ganham um poder, um espaço, né, muito grande. E a partir do primeiro momento do governo Bolsonaro, de 1º de janeiro, ele já edita, né, uma série de medidas que já escancaram o que ele veio, né, no que diz respeito às questões fundiárias do país. Uma delas era passar a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, justamente para ficar na mão desse ruralista, que seria literalmente colocar o vampiro no banco de sangue, né? Colocar nas mãos do Naban Garcia, entre uma série de outras medidas. E aí já mostra que, enfim, o tabuleiro ali do xadrez, da guerra agrária, já estava bem estabelecido, né? E aí, bom, estou super me estendendo aqui, mas a gente vê um discurso, de um lado, um discurso que se consolida, né, como um discurso anti-indígena, anti-quilombola, que é não só que tem o racismo como um dos seus pilares, né, que não é só para a questão territorial, mas que é um ódio racista mesmo, que aí vira um discurso que vai, ele já tem uma eficácia, né, na ponta, assim, nas bases. Então a gente vê o aumento da violência contra povos indígenas, uma coisa vertiginosa. Inclusive recomendo aí também ao ouvinte que procure o relatório do CIMI com os dados de 2019, do Conselho Indigenista Missionário, né, que saiu esses dias, os dados da violência contra povos indígenas. Eles fazem um trabalho muito bom em várias categorias, não é só assassinato, nem só lesão física, né, mas tem a violência contra o patrimônio indígena, né, ocupação e expropriação territorial, omissão do Estado. Tem uma série de categorias que são bem relevantes, né, para a gente poder pensar esse contexto. Então, assim, a partir do momento que ele se elege, explode a violência contra os povos indígenas, e não só os indígenas, né? Estou falando dos indígenas, que é o que eu acompanho um pouco mais de perto, mas não quero de forma alguma que isso deixe, que a gente deixe de pensar que são outros povos também que estão afetados diretamente, né, por essa política genocida. Mas, então, aumenta vertiginosamente a violência contra os povos indígenas. A gente tem lideranças sendo assassinadas de forma cruel, tipo Cacique Emira, o IMP, tipo o Paulino Guajajara, enfim, um monte de lideranças guerreiros assassinados de forma brutal. A gente tem um aumento, esse é um dos dados mais gritantes, né, do relatório do CIMI, assim, o aumento da invasão de terras é muito expressivo. Então, assim, a partir do momento que Bolsonaro se elegeu, o que a gente escuta, e eu vi isso em campo, né? Eu fui para campo, eu passei o ano passado entre idas e vindas do Tapajós, e lá a gente escutou, assim, tipo, não tem mais essa de proteção em terra indígena, não. Agora é Bolsonaro, entendeu? Acabou essa história, sabe? Acabou essa história de proteção às terras. Então, então a gente tem não só as medidas administrativas que foram sendo tomadas de desproteção das terras indígenas, e a gente pode citar um monte, assim, uma delas que foi escancarada, assim, escancarada, e que ainda está na luta na justiça para cortar os efeitos dela, é a instrução normativa número 9 da FUNAI, que basicamente permitia permitia grilagem em terras não homologadas. Então, assim, há um dito proprietário de terra que ia declarar que possuía títulos ali sobre terras em estudo, ou só declarados, porque é isso, né? Fazer um parênteses aqui. As terras indígenas, elas têm um processo administrativo longo, né? Para demarcação. Não é simplesmente assim, não, essa aqui é uma terra indígena, pronto. Não. Tem um estudo, aí ela é identificada, aí ela é delimitada, aí ela é declarado, depois ela é homologada e registrada. Isso aí demora décadas, né? Décadas para tramitar aí nos labirintos da burocracia estatal. Então, então a gente tem uma quantidade de terras ainda não homologadas enorme. E essa instrução normativa, ela permitia que a grilagem, que liberava a grilagem nas terras, assim, permitia que que fossem registrados mesmo títulos sobre áreas em estudo. E aí o Ministério Público, assim que saiu a instrução normativa, o Ministério Público entrou na justiça, acionou a justiça em diversos estados, e aos poucos, algumas em Marabá não foi aceito, em Itaituba foi, no Pará, né? Aí em Rondônia foi também, caiu, Mato Grosso também caiu, instrução normativa, mas ainda estamos na batalha aí para reverter, né, os efeitos nefastos dessa medida. Porque é basicamente isso, o Bolsonaro, ele falava assim, não, daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Né, daquele jeito dele falar, a gente vai fazer o quê? O produtor vai vender as coisas, então a gente vai ficar como? Né, como lançando mão desse discurso de que a gente é absolutamente dependente do agronegócio para viver, né, o povo brasileiro é dependente do agronegócio para viver, e que o agronegócio está limitado pelas terras indígenas. Falácia atrás de falácia, né? Mas aí, enfim, chamar atenção para esse... Não, tem tanta via do discurso racista e de guerra, né, de ofensiva contra as terras indígenas, que já causa... Já tem em si mesmo uma eficácia, tem a via das medidas administrativas. E aí, nisso, a gente... E aí, enfim, outras medidas administrativas também, né? O Bolsonaro editou uma medida provisória que também era para legalizar grilagem, né? Que depois caiu, caducou, a medida provisória virou um projeto de lei. Enfim, aí não vou entrar nos meandros disso, não vou ficar 3 horas falando aqui. Mas é para deixar... E aí, tudo isso com o desmonte da política ambiental em pleno vapor, né? A gente vê tudo que o desmonte da fiscalização, todas as ações de fiscalização sendo levadas para o posteiro na Amazônia, presidido lá pro Mourão, a melhor forma que eles arrumaram de encher os militares de dinheiro, né? Aquelas operações Verde Brasil super ineficazes. Enfim. Então a gente tem FUNAI esvaziado, IBAMA esvaziado, ICMBio esvaziado, IBAMA e ICMBio com lei da mordaça, FUNAI com servidor sendo perseguido, né? Então, assim, então tudo isso colabora para que as áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação e outras, fiquem ainda mais suscetíveis, né? Ainda mais suscetíveis do que sempre foram, né? Porque antes não era nenhum mar de rosas, não, pelo contrário, né? É claro, aumentou demais em 2019, 2020, então, o cara nem vê o que vai sair de dados da violência contra os povos indígenas no ano que vem, mas antes também já era, enfim, muito problemático. E aí, agora na pandemia, a coisa ficou completamente... sem controle, assim, né, um negócio terror e pânico, porque, assim, como a gente, né, já ouviu falar desde o começo da pandemia, ó, garimpeiro não faz home office, madeireiro não faz home office, né, e tal. Então, assim, e de fato, né, as invasões às terras indígenas aumentaram ainda mais em 2020. A gente tem uma série de elementos ali convergindo para esse aumento das invasões garimpeiras nas terras indígenas. Um é isso que eu estava falando, a desproteção das terras ficando cada vez mais desprotegidas, desmonte de política ambiental e indigenista. Ok. O outro é a pandemia, né, que eu acabei de falar também. Garimpeiro não faz home office. E o caos instalado no país, né, enfim, caos administrativo instalado no país também por conta da pandemia, diminui mais ainda também a fiscalização e tal, as atenções todas estão voltadas para outros, né, outro assunto que não, as questões fundiárias, então as terras ficam ainda mais suscetíveis e essas figuras, né, esses que trabalham com o saque, né, das terras indígenas e o crime organizado, né? Porque é isso, gente. A gente tá falando de garimpeiro, a gente fala sempre, assim, a gente tem que lembrar sempre disso. A gente não tá falando daquela figura que tem nas estátuas aí do interior do país, né? Que tá lá com a bateia, né? Que tá lá curvado no rio. Não, assim, a gente tá falando de máquinas de centenas de milhares de reais que destroem garapés inteiros, assim, barrancos, né, atrás de barranco e tal. Deixa um rastro de destruição por onde passa, assim. Então, a gente tá falando de mercúrio derrubado, assim, toneladas de mercúrio, intoxicação dos rios, tipo, nível Brumadinho mesmo, né, assim. Então, quando eu digo que é crime organizado, porque a gente tem grandes empresários envolvidos, que trabalham em diversos municípios diferentes, sabe, uma grana sinistra, com aviões, helicópteros, assim, fazem as suas próprias pistas de pouso lá, então nem aí, se é dentro de parque nacional, se é dentro de terra indígena, assim, lá na região onde eu faço pesquisa, isso é completamente sem controle, assim, esses idas e vindas de avião de garimpeiro, você vê, tem todos, assim, na Transamazônica passando. E, Então, assim, essa é crime organizado, é muita grana circulando. Mesma coisa com a grilagem. É muita grana, é organizada, é milícia rural, assim. Então, é todo esse monte de gente boa aí que o governo tá apoiando. E aí, enfim, aí tem essa galera toda viu uma janela de oportunidades ali. E o terceiro, quarto, desculpa, né? Primeiro, a legislação, segundo... a pandemia, o terceiro justamente é o fator que contribuiu aí para a questão do aumento das invasões garimpeiras, é o preço do ouro. E aí é uma loucura, né? Porque em momentos de crise o ouro sempre cresce, né? Aumenta de preço no mercado internacional. E aí, enfim, eu já li algumas coisas sobre isso, já ouvi algumas coisas sobre isso, mas não vou me arriscar em falar, porque não sou milênio twitteira, tô brincando, assim, não vou ficar falando que eu não entendo, mas eu sei que tá ligado, é uma questão de reservas aí, e, enfim, o que eu sei, fato é que o preço do ouro aumentou, assim, muito, demais mesmo, na pandemia. E, ou seja, o que faz com que a corrida pro ouro vire seja impulsionada, assim, historicamente mesmo, sabe? Tipo, essa nova corrida pro ouro que a gente tá vendo agora é um marco, assim, né, na história das outras corridas, né, de outros episódios de corrida do ouro. E tudo isso, enfim, com o Bolsonaro, né, sinalizando desde o ano passado que está querendo fazer, né, regularizar a grilagem, grilagem também, né, mas eu já falei disso, a mineração em terra indígena, né, é uma coisa que está no interesse declarado dele desde o começo do governo. Ano passado o ministro já estava se reunindo com um monte de empresário gringo, se não me engano foi no Canadá, falando que estava disponibilizando centenas de milhões de hectares de terras indígenas para exploração mineral. E aí, enfim, no final do ano eles fazem um auê com um monte de garimpeiro que fez uma manifestação lá no Tapajós. Depois soltam no começo desse ano, se não me engano, em fevereiro de 2020, um projeto de lei para regularizar a mineração em terra indígena. E esse projeto agora está tramitando na Câmara e, enfim, é um problema sério, já não é a primeira vez. O Mourão mesmo adora falar que todo governo teve um projeto semelhante. E aí é isso, né? A gente tem uma investida de muitas frentes diferentes. Muitas frentes diferentes. Mas então, e são essas as várias frentes que explicam o aumento da exploração predatória, né, de garimpo em terras indígenas. Lá no Tapajós mesmo, região onde eu faço pesquisa, é a maior província aurífera, a maior província mineral, não só aurífera, mas tem outras minérios também, em extensão existe. Então é por isso que a terra indígena Munduruku entrou no noticiário aí um tempo atrás. Então, a indígena Munduruku não é a terra onde eu faço pesquisa, é no alto curso do Rio, a pesquisa que eu faço é no médio curso do Rio, mas enfim, né, eu conheço por conta dos parentes lá. Mas, e aí isso é essa corrida para lá tem uma quantidade de impactos que eu não consigo nem começar a dizer, né, desde a intoxicação com mercúrio, que é uma parada que promove danos neurológicos irreversíveis, né? E afeta até crianças no útero, enfim. Um negócio super complicado. Tem até uma convenção da ONU para tentar tratar desse assunto. E até devastação, né, de garapés da terra. E até questões, enfim, tráfico de drogas, armas, prostituição, uma série de problemas para o sexual de crianças e adolescentes, uma série de problemas que vai trazendo para dentro das terras indígenas. E aí é isso, aí foi por isso que o bendito lá, abençoado do Salles, do condenado, foi parar lá no Tapajós, porque eles estão de olho no ouro. Da terra indígena, né? Da terra Munduruku e da Teissaicis, essas duas terras indígenas lá do Tapajós. E, bom, nossa, falei pra caramba, né? Eu acho que por hora é essa a minha resposta. Não, é, a gente fica, né, a gente mesmo acompanhando um pouco, né, não a questão indígena, né, mas a questão quilombola, enfim, a gente acompanha um pouco a questão indígena também, mas é sempre dolorido, né, é sempre difícil escutar, né, esses relatos, assim, né. E eu tava olhando esses dias a televisão sobre as queimadas no Pantanal, né, e veio a imagem do Correntão, que é, né, são dois tratores que passam com uma corrente, né, um trator em cada ponto da corrente, e vai derrubando tudo que tem de pela frente, enfim, de mata, e depois toca fogo, né, naquilo, né, para liberar a terra. Isso é uma máquina de destruição, uma máquina de desfazer mundo, né, que já vem sendo usada há muito tempo, tanto quem, né, com povos indígenas, povos quilombolas, a gente sempre ouve essas histórias do correntão, assim, né, e eu fiquei, meu Deus, a gente tá de novo nesse, né, não é que de novo, isso não para, né, e daí começa a pensar, quando que a gente ia ver o correntão passando na televisão, assim, de novo, porque são esses modos de, essa coisa, por exemplo, a queimada mesmo sempre foi muito, muito usado, né, pra, né, esterilizar a terra, não, tipo, de vários seres, né, de gente, de bicho, de planta, né, de tudo, assim. E é isso, né, tipo, quando no começo a Luísa tava falando, eu não sei nem por onde começar, né, a gente vai falar de onde, desse avanço do agronegócio, do avanço do minério sobre terras indígenas, desde quando, né, porque é uma continuidade, nunca teve um, bom, a gente tá vendo que se agravou no governo Bolsonaro, porque, enfim, foi um discurso escancarado, né, de que isso, nós vamos passar por cima desses povos, vamos passar por cima da terra, né, mas é um terra com T maiúsculo / T minúsculo, porque é a questão de ambiental também, né, que tá ameaçada. Enfim, eu fiquei lembrando dessa imagem do correntão, assim, né, e aí acho que a partir disso, Lu, se tu puder falar um pouco justamente dessa relação dos povos indígenas com a terra, né, com a natureza. Por que que a terra é o centro de tudo, como a gente estava comentando esses dias? Nossa, me pede pra falar sobre isso, nem sei, eu fico assim, chega, ganhei o dia, né, porque é pra falar do assunto que mais me interessa na vida inteira, assim. só um comentário sobre essa questão do trator, eu até tava procurando aqui, mas a Helena Palmquist deu um dado quando a gente gravou um episódio do Vira Casaca sobre a questão da grilagem, do projeto de lei, né, da grilagem. Ela tinha dado um dado sobre a venda de trator de correntão mesmo, nesse ano, como explodiu. Eu queria lembrar, depois acho que a gente podia recuperar esse dado aí. E eu sempre falei, assim, que o modo de operação dos ruralistas, assim, é o trator, sabe, assim, o trator é o espírito ruralista, assim, né, e vai passando por cima, né, e não deixa nada pra trás, né, porque o que importa é você seguir em frente e consumir, é a exaustão, é um projeto de exaurir mesmo, de esgotar, e o bolsonarismo é um pouco isso também, assim, né, uma ética garimpeira também, assim. Vamos ver. Venda de tratores de esteira usados em desmatamento bate recorde em 2020. É, exatamente. Aumento de 32,5% entre 2019 e 2020. O resto todo caiu, toda a indústria de motor, né, de carro, até mesmo de outros tipos de tratores, tudo caiu, mas os tratores de esteira especificamente, que são usados aí nessa desgraça que ocorreu, então, aumentou em 32%. Ah, obrigada por recuperar esse dado. É, então, muito revelador, né, revelador demais. E eu acho que é isso, assim, o que eles fazem na terra, eles fazem na política, e essa correspondência, ela não é à toa, assim, né, ela diz bastante. E por outro lado, uma contra-política predatória, né, e uma anti-política predatória também, enfim, não sei exatamente como pensar isso ainda, né, se é uma contra uma anti-política predatória, mas enfim... políticas anti-genocídio, né, assim, anti-genocidas, que é o que os povos da terra, não só os indígenas como outros, fazem, né, fazem constantemente, assim, né, fazem, não é descolado da vida, do viver, do que a gente às vezes chama de modo de vida, né, não temos bem, em termos bem simplificadores, assim, é por isso que a gente vê assim, formas de habitar, formas de cultivar a multiplicidade de espécies numa roça, de conviver e zelar pela possibilidade mesmo de conviver com a multiplicidade de seres outros que não humanos, né? Animais, espíritos, plantas. Isso é cultivado de forma constante nas várias práticas produtivas e... nas várias, né, nas práticas cotidianas da vida, né, do modo de habitar, é um modo de fazer uma política voltada para a multiplicidade. Assim. Então, é o oposto dessa política da devastação, né, de arrasar com a terra, de não deixar nada para trás, né, de extração predatória mesmo. Assim, né. Então, assim, quando a gente fala, eu acho, de relação com a terra, é importante a gente manter em mente que mesmo como esses coletivos se organizam como um coletivo, né, se definem como um coletivo, se apresentam para si mesmos e para o outro como um coletivo, ele passa necessariamente pela relação com a terra, por estar na terra, por habitar a terra com outros povos, por habitar a terra com outros seres, com a história, né, com a mitologia ali. Então vai, quando a gente olha para esse fecho aí de aspectos dos modos de se relacionar com a terra, a gente percebe, e isso não estou tirando da minha cabeça, né, assim, a gente vê os discursos indígenas falam sobre isso o tempo inteiro, nos seus comunicados, nos discursos políticos, a gente fez isso nas etnografias, né, nos trabalhos de antropólogos que passaram tempo em campo com esses povos, né, fazendo o esforço de traduzir a criatividade desses povos e os próprios discursos desses povos para a nossa linguagem não indígena, né, assim, para comunicar, né, para a gente, né, para nós que não somos indígenas, esse zelo, essa centralidade, né, desses tantos aspectos, e são vários, né, isso não é, os exemplos que você tem não são exaustivos, né. Então, se a gente observa esses tantos aspectos nos quais a centralidade da Terra aparece, né, e vai perpassando, assim, a gente consegue observar um pouco melhor o caráter vital que a terra tem para a própria constituição da singularidade de um povo, né? Então, por exemplo, somos um povo enquanto estamos aqui perto do, né, junto dos lugares por onde passou o Criador do Mundo, né? Tem muitos casos desses na América indígena, né? Lugares, as mitologias, as narrativas mitológicas falam de que o Criador do Mundo passou por determinados lugares e marcou ali, tem uma pegada dele, ou alguma coisa pintada numa pedra, por exemplo, coisas assim. e que, ou um ponto de onde surgiram os humanos no tempo mítico. Então, muitos povos, né, se entendem ali como um coletivo enquanto estão ali, junto desses lugares, ou enquanto estão ali, perto dos lugares onde foram enterrados os mortos, ou que... Enfim, tem a ver com a realização de determinados rituais, que tem a ver com a possibilidade de acesso para garapés e rios, para poder pegar peixe, poder oferecer para os espíritos, por exemplo. Então, o caráter vital da terra, desses povos, passa não por uma abstração, não por qualquer transcendência, não é isso, mas por diversos modos de constituição de pessoas, né, de eu me entendo como humano, pessoa, parente do outro, enquanto eu mantenho relações com a minha parentela, produzo comida, como junto, mando comida para meus sogros, né, sei lá, enquanto me pinto, a gente faz os rituais, enquanto eu estou oferecendo comida, podendo oferecer comida para os espíritos, né? Enquanto eu estou podendo visitar os lugares sagrados, coisas assim. Então, não tem nada de transcendental aqui, não. É realmente da ordem do cotidiano, da ordem da produção de pessoas, da ordem das práticas rituais, da ordem... Enfim. E aí, com isso, se a gente leva a sério, né, mesmo, esse caráter vital da Terra, da possibilidade de viver na Terra, e de uma coisa que na minha tese eu estou chamando de uma suscetibilidade recíproca entre os coletivos que habitam a Terra e a Terra mesmo, sendo ela ao mesmo tempo o solo, a casa, o rio, a casa para os humanos, a casa para os outros seres, eles são reciprocamente suscetíveis a, por exemplo, garimpo. Então, eu falo assim, o garimpo vai e destrói o igarapé, onde, agora pensando com as coisas que o Mundurucu me ensina, né? O garimpo vai e destrói o igarapé, onde vivia um espírito chamado, sei lá, a mãe dos peixes, que é responsável pela abundância de peixes. E aí se mata a casa dela, que é o igarapé, mata o espírito também. E aí a abundância, isso afeta diretamente a abundância dos peixes, que afeta não só os peixes, como os humanos, que têm nos peixes a principal, uma das principais fontes de alimentos. Então, e por aí vai, né? Tem muitos exemplos, né, de como se dá isso que eu estou chamando de suscetibilidade recíproca. E aí a gente vê que essas ações predatórias, né, tanto as extrativistas como as grandes obras, né, megaprojetos de hidrelétrica, de ferrovia, hidrovia, portos, sei o que, todos esses projetos de infraestrutura e logística, eles pegam justamente ali onde essa força de vida, né, que essa potência, essa força de vida que vai se espraiando, se capilarizando pelos tantos aspectos no qual a Terra opera, né, com essa força de criação, né, de criação de coletivos, de criação de estabelecimento de relações, né, de nutrição, de proteção, de casa, né, de referência histórica, de referência de futuro, né, de perspectiva de futuro. Esses projetos todos, essas ações, essas atividades extrativistas predatórias, ela mexe nisso aí, né, nessa potência, nessa força. Então é nesse sentido que eu venho dizendo muito, há um tempo já, que tanto hidrelétricas como um projeto como esse, por exemplo, de regularizar garimpo em terra indígena, são profundamente genocidas. Porque vai mexer exatamente naquilo que constitui um povo, como uma singularidade. Vai mexer naquilo que é a base da existência do povo, como tal, né? Então, não é uma morte menor, não é um etnocídio também. O etnocídio é um aspecto, né, do genocídio, enfim. Eu sempre batendo nessa tecla, mas quando um ministro de Estado, como Salles, por exemplo, chega lá no Alto Tapajós, no avião da FAB, e fala: não, vocês têm mesmo que explorar a terra indígena mesmo, a riqueza está aí para vocês, o povo amazônico é pobre, além do racismo escancarado, que é grave por si só, ele está fazendo, ele está disseminando um discurso, e além também do âmbito de conflito, que ele foi lá e jogou gasolina no conflito, que já é extremamente tenso, ele está fazendo uma fala que estimula uma ação predatória que, do ponto de vista do mundo urucu, do ponto de vista indígena, quando se pensa na terra para eles, é genocida. É genocida. E não demarca terras também. Porque a terra indígena, ela... E isso é uma das coisas doidas, porque, assim, a própria Constituição prever uma definição aberta de terra indígena. Tá falando sobre isso ontem no Twitter. A própria Constituição prevê uma definição aberta de terra indígena para que os conteúdos específicos do que faz uma terra ser indígena entrem em jogo na hora de reconhecer o direito originário. Então, o que isso significa? Significa que os povos estavam ali ocupando... os povos indígenas têm direito originário às terras que eles ocupam, tradicionalmente. O que isso significa? As terras que são fundamentais para a existência desses povos. E aí, essas são as terras que o Estado tem dever de demarcar. Isso não tem uma determinação de antemão do que significa ser fundamental para a existência e para a sobrevivência física e cultural desses povos. Não existe uma determinação de antemão, porque justamente cada povo entende da sua própria forma o que é isso. E aí é aí que a gente vê uma terra indígena demarcada, abre-se com isso, a demarcação, um espaço de possibilidade para que esse povo viva, tem as condições de viver aquilo que faz dele uma singularidade, isso tudo que eu estava falando antes. Para que ele possa criar para si um futuro autodeterminado. Né? E das condições de um futuro autodeterminado. Que possa beber dessa força, né? Que possa se manter diferente, né? Porque esse futuro autodeterminado significa o quê? Não transformar todos os indígenas em cidadãos brasileiros, como já foi lá atrás o projeto, e que a gente vê sendo recuperado desde a campanha de Bolsonaro, com esse discurso de assimilacionismo e tal. Então, assim, o projeto de paralisar a demarcação de terra indígena, os vários projetos, né? Assim, o projeto de atacar as terras indígenas, de investir sobre as terras indígenas, é o projeto de acabar com essa possibilidade de multiplicação da diferença, né? De possibilidade de autonomia para os povos indígenas. É um projeto de morte mesmo, assim. É um projeto de morte da diferença. Eles têm horror à diferença. E, então, assim, é genocida no que tem de mais básico da definição de genocídio. Então, a terra, ela é absolutamente fundamental para a diferença, né? Para que essa diferença tome corpo e ganhe futuro, né? Perspectiva de futuro e se multiplique em seus próprios termos. Ou seja, o ataque sobre as terras é um ataque contra essa diferença. Então, a gente tem bradado muito aí nas redes sociais de que falando que o Bolsonaro é genocida, é, certamente, mas por mais motivos do que os que aparecem imediatamente pra gente. Porque não é só em contagem de corpos, né? Não é só por massacre que a gente pode definir. Isso. É também pelo aquilo que ele não deixa viver. Né? Aquilo que não quer que viva mais. Né? Me parece que esse projeto de eliminação das diferenças, a gente, claro que é, a gente coloca o Bolsonaro como uma figura que acelera esse processo, né? Da mesma maneira, por exemplo, como lá no episódio lá do Vira-Casacas, lá que o I Handle, né, falou sobre a questão do liberalismo, do neoliberalismo, né? Ele identifica o Salles, por exemplo, como o maior operador do neoliberalismo no governo Bolsonaro, né? Então, me parece que a estratégia nesse sentido de destruição das diferenças não deixa de ser uma agenda típica do neoliberalismo, na verdade, né? Vende a diferença como um pacote, né? Mas, na verdade, não permite diferença nenhuma, né? Por que eu digo isso? Porque me parece que quando a gente fala sobre a relação dos povos indígenas com a terra, a gente pode estender essa relação também para, em alguns contextos, né? Dos agricultores. E agricultores, retomando aquele sentido que tu colocou lá no começo, né? Quer dizer, existe uma diferença muito grande entre o agricultor no sentido do camponês, da pessoa que vive da terra, e aqueles que se chamam de agricultores, né? Aqui onde eu moro tem aquela coisa horrorosa daqueles outdoors dos produtores rurais. Sou o produtor rural, né? Aí você vai ver a produção rural que o cara faz, essencialmente é ser um latifundiário. Estritamente falando, ele não está produzindo nada além de sofrimento, né? Mas não é desse agricultor que eu estou falando, né? Que, então, essa forma de se relacionar com a terra, essa forma de se relacionar, inclusive, com a natureza, ela é muito diferente dessa forma mais típica do capitalismo, né? O Bookchin tem um texto, chama O Poder de Destruir e o Poder de Criar, né? Que ele fala que existe uma concepção de que a humanidade ela é superior à natureza, né? Ela é algo que ela é separado da natureza, e que essa separação e essa superioridade vão fazer com que o objetivo, quer dizer, elas redundam na visão de que o objetivo da humanidade é dominar a natureza, né? E por dominar a natureza é uma estratégia de dominação, assim como todas as outras estratégias de dominação o são, quer dizer, sempre na base da violência em maior ou menor grau. Quer dizer, não se trata de dominar a natureza num sentido bucólico, de conquistar, né, domar, né, mas no sentido de devassar e violentar mesmo, né? O Bookchin, inclusive, uma coisa bastante presciente de algumas das discussões que acontecem no anarquismo hoje, o pessoal não gosta muito do Bookchin, por causa das tretas lá que ele arrumou com os anarco, mas em uma discussão muito presciente ele vai dizer que, inclusive, que a raiz disso se fortalece muito com o crescimento do capitalismo nos séculos XVI e XVII, né, das raízes modernas, né, no século XVI e XVII, mas isso já estava presente a partir do momento em que se estabelece pela primeira vez uma sociedade patriarcal e que você tem uma dominação da mulher pelo homem, né? Então, existe uma forma de se relacionar com o mundo natural em que a gente não se vê como parte do mundo natural e a gente se vê como, na melhor das hipóteses, um tutor benéfico, né? Que é a forma, por exemplo, como uma parte razoável das políticas de Estado agem em relação às populações indígenas, por exemplo, e, na pior das hipóteses, na ideia de que os recursos naturais eles estão aí para serem devassados e para a gente poder produzir em cima deles, né? Isso está muito atrelado à ideia de desenvolvimento, que é tão querida às políticas capitalistas, né, de todos os espectros, né, da esquerda institucional até de Belo Monte a Salles, a ideia do desenvolvimento está sempre atrelada e acompanhando como um discurso que justificaria essa destruição, né? E, ao mesmo tempo, em paralelo, existe uma visão que ela é completamente oposta a isso, que ela é uma visão anticapitalista, por definição, né? Porque ela não vê a natureza como algo separado, né? Não vê a humanidade como algo separado, estanque da natureza e que, portanto, vai tutelar sobre a natureza ou vai controlar ou dominar a natureza, especialmente na base da violência, né? Eu acho isso muito forte, muito interessante, e a gente traz isso com muita frequência, mas sempre pincelando. Eu fico muito grato por trazer essas questões para o programa, porque isso aponta para a gente uma direção muito forte para as lutas anticapitalistas e para as lutas anarquistas, né? Eu gosto de dizer que o anticapitalismo ele segue um caminho em que, lá no século XIX, a luta anticapitalista era contra a exploração, né? O sentimento fundamental ali era um sentimento de miséria. Estou sendo explorado pelo patrão. E aí, no século XX, ela passa a ser uma luta principalmente contra a alienação, né? Além, claro, de contra a exploração. E que, quando a gente vai chegando 1970 para frente, de maneira muito acelerada, essa luta passa também a ser uma luta não mais só contra a exploração do homem pelo homem e sobre contra as relações alienadas, né, do consumo, mas também contra a destruição de tudo aquilo que existe nesse planeta, né? Então, isso aponta de uma maneira muito forte para essas questões, assim. Tanto é que tem vários anarquistas que vão fazer essa leitura e vão tentar, inclusive, recuperar algumas dessas questões, né, para a luta e tentar, inclusive, trazer as contribuições de antropólogos e da leitura, por exemplo, do Pierre Clastres, para a gente tentar entender como que a gente pode construir novas lutas nessa direção, né? Então, isso é muito forte. Nossa, é muito boa essa fala, assim, me toca particularmente. Eu ia comentar umas coisas um pouco mais pontuais antes, mas vou deixar para depois. O que me toca particularmente nessa fala, assim, esses dias eu perdi o sono, assim, semana passada para cá, perdi o sono com algumas figuras queridas, pessoas queridas até, sabe, que eu gosto, admiro, enfim, lá no Twitter, que falando assim, não, cara, Belo Monte já passou, essas hidrelétricas, enfim, já passou, bola pra frente, sabe? E é muito louco isso. Essa, né? É a pergunta que ela tem que dizer, né? Passou pra quem, cara pálida, né? Porque, por favor, né? Eu quase não troço, sério. Tipo, eu quase tive uma crise de ansiedade mesmo, porque eu já vinha de um debate grande com figuras petistas. Eu não sei por que eu faço isso comigo mesma, mas enfim. Por conta de Belo Monte, das hidrelétricas e tal. Porque tinha gente, né, porque agora eles resolveram dizer que eles estão super, apoiam, né, as lutas indígenas e tudo mais. E enfim, a gente não pode esquecer, né, e tal. E aí teve gente realmente que me acusou de, sabe, estar bloqueando de estar contra um movimento mais amplo de combate ao fascismo, sabe? Assim, tipo, como se essa fosse a questão. E afirmando que é a questão, né? Ou você escolhe esquecer Belo Monte, ou você não vai combater o fascismo. Se você não esquecer Belo Monte, você não vai combater o fascismo. Assim, e aí eu falei assim, é isso mesmo? A questão é essa mesmo? É essa alternativa infernal aí, para os termos da Stangess? E essa pessoa falou assim, é isso mesmo. É tipo, você tem que... E ainda me falou de mim como assim, não, você tem que crescer, né? Assim, você tem que... Sabe? E aí, tipo, eu falei assim, não, olha, as pessoas com quem eu quero me aliar, as pessoas para quem eu quero ser aliada, de quem eu quero ser aliadas, para elas não passou, não. E aí a gente vai compor com quem? Né? A gente vai compor com uma elite branca sul-sudestina, assim? Sul-sudeste? A gente vai compor com o que? A esquerda do Leblon, sabe? Não, assim, tipo, também, ok. Se, então, pra mim, é condição, sacou? Não achar que Belo Monte passou. Porque enquanto a gente achar que Belo Monte, Teles Pires, todas as outras usinas que foram feitas como reais hecatombes mesmo, assim, em violação, em cima de violação e coisas que vão ter impactos sentidos por gerações, enquanto a gente achar que não passou, a gente não vai sair do lugar, porque a gente vai estar sempre preso nessa alternativa infernal que vai sempre levar a gente pra ela mesma, né? A gente vai estar sempre às voltas com ela mesma. E aí isso diz tanto sobre um pensamento político. E não chega no ponto da reflexão, né? Tipo, por que que a gente tá partindo desse pressuposto de que já passou? O que que faz a gente pensar assim? Que tipo de corte a gente tá fazendo pra poder pensar assim? O que a gente tá deixando de ver, de ouvir, de levar a sério, né? É muito louco. E eu acho que eu fico pensando por quê, sabe? Assim, por quê que existe essa distância tão grande entre projetos de esquerda, sejam eles institucionais ou não, porque tem, né, eu sei que tem grupos que, enfim, levam a sério coletivos autonomistas, anarquistas, e até dentro de esquerdas mais institucionalizadas, levam a sério questões ambientais, indígenas, de povos da terra, etc. Mas, assim, via de regra, é uma distância, é um abismo de distância que, por outro lado, aí eu já volto pro ponto que eu falei que tinha algumas coisas pontuais que eu queria comentar dessa tua fala, que se a gente olha para modos camponeses de estar na terra, né, de produzir fartura, de se aliar, de fazer alianças, de construir mesmo um futuro que não vai depender e não vai esperar política pública para eles, como se viesse só de cima, né? Se a gente olha para essas figuras na terra, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, né, enfim, o tanto que esses povos estão próximos do que eu estava descrevendo antes como modos indígenas de estar na terra, né, e de ter na terra essa força de vida, assim, é impressionante. Então, realmente, um grupo branco urbano do sul-sudeste ou uma perspectiva, né, porque eu não estou só engessando isso num recorte sociológico e identitário, mas uma perspectiva de mundo e de política que entende que Belo Monte já passou, acaba sendo uma minoria nesse sentido. Porque existe uma multiplicidade de povos que estão aí muito mais próximos entre si do que esse povo está deles. Né? Então esse grupo, essa perspectiva, né, que separa Belo Monte, enfim, do que está acontecendo agora, só vai produzindo distâncias. Quando, por outro lado, quem está resistindo na Terra está produzindo alianças, está produzindo, né, tá produzindo convergências de entendimentos e tal. Então qualquer projeto à esquerda, disco de futuro à esquerda, que leve em consideração, né, o caráter vital dessa resistência na Terra, precisa olhar para essas convergências, né, para os modos como essas convergências estão e compor. E para poder compor, tem que se colocar para jogo. Para a gente poder compor com o outro, a gente tem que deslocar do lugar, sair do nosso próprio umbigo, né? De achar que Belo Monte já passou, porque passou para você, né? Que só lê manchete. Mas para quem não tá só lendo manchete, mas tá sentindo no corpo, né, nos filhos, na vida, na subsistência, os efeitos disso, não passou. Então a gente tem que sair do centro mesmo. Eu tava tentando achar aqui, mas eu não achei o negócio. Então, vamos falar, eu tava tentando achar num texto do no livro do Bruno Latour, um negócio que ele fala sobre a esquerda aí, mas não achei. Então, continue aí. É engraçado que eu tava lendo outro dia desses essa discussão, né, do Latour, né, do Nunca Fomos Modernos e tal. Nem sei como é que o livro foi traduzido. E eu não li, eu não sou um grande leitor de Latour, não li ele inteiro, mas essa noção que ele coloca, né, dessa subjetividade moderna que cinde a vida, né, e hierarquiza, né, que faz uma cisão entre o humano e o não humano, né, talvez seja por isso que eu não gosto muito do Latour, porque primeiro que eu acho que já está no Bookchin tranquilamente, e depois que... isso é uma crítica que eu estava vendo, inclusive, de alguns movimentos indígenas canadenses, né? Estava muito bonito o seu Latour. A gente fala isso há quanto tempo? Quer dizer, está se apropriando desses conceitos e dessas ideias aí, a gente quer entrar isso também, né? Mas eu acho que isso gera uma relação muito potente, assim. Dan, se tu quer, achou aí alguma coisa? Quer falar? Não achei. De qualquer forma, vamos voltar para as... Isso, para as questões, então, já que eu não achei. Bom, então a gente, pensando um pouco isso, assim, né, e pensando nessa questão maior de emergência climática, que nem, né sei lá, caos climático, apocalipse climático, enfim, tudo, sei lá, cada vez a gente tem um termo mais, cada vez se choca um pouco mais, né, não, mas não, parece que não mobiliza de qualquer forma, assim. O que a gente pode pensar, assim, de alianças e, ou de... também agora também tem uma ideia sempre, ah, vamos lá ver o que os povos indígenas e o que os povos tradicionais estão passando, porque já passaram por, né, vários fins de mundo, e isso me incomoda um pouco também, né, assim, porque, bom, agora a gente precisa disso, então vamos lá ver o que eles podem nos ajudar a um outro fim de mundo, como é que é, um outro fim de mundo possível, assim, né, mas de qualquer forma, a gente tem que fazer essas alianças e ter um pouco essa inspiração, assim, né? Então, o que a gente pode construir, né, de alianças para tentar desacelerar o apocalipse, assim? Eu acho que eu também fico um pouco reticente em relação a isso, mas levando a sério o que... figuras como Sônia Guajajara, Ailton Krenak, Alessandra Mundurucu falam, e meus, enfim, meus companheiros de campo falam isso o tempo inteiro também, é que a gente, essa luta não é só deles, essa luta é de todo mundo, né, assim, e talvez a gente esteja se dando conta só agora porque tá fazendo um calor desgraçado e etc e tal, né, e pandemia e tudo mais. Né? Mas quando eu falo a gente, eu falo no geral, né? Mas enfim, não pode, a gente também não pode deixar só em função dos povos indígenas fazer uma luta pelo planeta inteiro, né? Assim, porque diz respeito a todos nós, né? E assim, um pouco afetada ainda pela minha pistolagem interior, começa a responder essa pergunta falando assim, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar os povos da Terra a sério. Não é só bonitinho a gente falar de uma relação com a Terra, não é só porque é bonito, sabe? E se, não dá pra você achar que é, né, nossa, super importante falar da relação com a Terra e no minuto seguinte ficar falando que Belo Monte passou, assim. Então, a gente precisa levar a sério, né, o que os povos da Terra estão falando pra gente e fazer com que isso transforme a gente mesmo, assim, no nosso pensamento, no nosso modo de agir, né, assim, no nosso imaginário de política, né, na nossa imaginação política, na radicalidade das nossas ações políticas. É, não é assim, não é só pensar que não, é agora a gente precisa todo mundo desacelerar. Ok, mas o que, que isso significa? Assim, e que isso, né, de que forma isso desafia o meu modo de me colocar, de me posicionar, né, de tomar posição no mundo, isso é, de criar vínculos, de dar respostas, de negar determinadas coisas, de se negar mesmo, de produzir submissão, né, de produzir recusa também. Eu, por exemplo, eu falei, e teve gente no Twitter brigando comigo por causa disso, falou assim, se tem gente que sustenta o que Gleisi Hoffmann sustentava poucos anos atrás, de que lutar por demarcação de terra indígena é um projeto de minorias, é um discurso de minorias com projetos ideológicos irreais, eu não vou fazer aliança com esse povo, não, assim, não vou. Então, assim, tem que, eu acho que antes de tudo, a gente tem que olhar para o que a gente está realmente se propondo a fazer, levar a sério. Assim, e se levar a sério mesmo. Ok, tá na hora de mudar, então bora levar isso a sério. Assim, as últimas consequências. Agora não. Porque o momento pede isso. Oi? Aproveitando a pistolagem, eu achei aqui o texto, enfim, que é desse livro novo do Latour, Onde a Terra Arque. Bom, enfim, tem várias coisas que eu acho também um pouco complicadas, mas tem isso que eu achei interessante, né? Que ele fala que, na verdade, uma das maiores peculiaridades da época moderna foi a proposição de uma definição tão pouco material, tão pouco terrestre da matéria. A modernidade se vangloria de um realismo que ela nunca soube implementar. Afinal, como chamar de materialistas pessoas capazes de deixar a temperatura do planeta aumentar em 3,5 graus? Ou que impõe a seus concidadãos o papel de agentes da sexta extinção sem sequer se darem conta disso? E daí ele fala, né? A ecologia sempre disse aos socialistas: se esforcem um pouco mais, senhores e senhoras materialistas, para se tornarem, enfim, materialistas. Né? Só para complementar a capitulagem. Muito bom. Não, e assim, uhum. Em nome de um realismo, né? Último ingredientezinho na personagem. Não, porque eu ouvi falar assim, não, porque vocês nunca vão encontrar um governante bom o suficiente desse jeito. Sabe? Porque eu fiz uma crítica ao PT, pelos projetos, enfim, tanto que atropelaram os direitos indígenas, sabe? Tudo isso. Desse jeito vocês nunca vão achar um governo bom o suficiente. Primeiro, não tô falando de governo, não acho que o governo seja, que o Estado seja a solução para todas as coisas. E segundo, porra, que é isso, sabe? O idealismo, a gente é acusado de um certo idealismo, romantismo, seja lá o que for, pra produzir, né, assim, quem acusa de idealismo tá produzindo uma imagem de si mesmo como a figura mais sóbria do mundo, e afinal de contas é só nessa sobriedade que a gente vai avançar. A mesma merda de sempre, assim. Eu acho que tem a ver com, em primeiro lugar, quando a gente pensa no caso do PT, né? Não só do PT, mas das esquerdas institucionais que seguiram esse caminho e que estão falando pra gente: esquece isso, deixa disso, já passou, não foi nada, não. Eu acho claro que tem esse realismo, né? Mas no sentido lá do Mark Fisher, né? Esse realismo de como, ou da Stenger, que se mencionou, né? Dessas alternativas infernais, assim, ou é isso, né? Não há outra possibilidade, né? E aí, no episódio 22, acho, a Dance trouxe a questão do sejamos realistas, né? Demandamos o impossível, né? Então, é desse uhum. realismo que a gente quer, e não o realismo das alternativas infernais, né? Eu ia fazer um comentário também sobre a questão da questão ecológica e da destruição da natureza nos países do tal do socialismo real, mas eu não tô afim de ficar arranjando treta com tanque na internet, não, então segue em frente. Dani, tu quer falar, trazer alguma coisa, falar alguma coisa? Porque a gente tinha pensado... Não, acho que a Luiz ia continuar, né? Eu interrompi com o Latour, mas eu acho que a Luiz ia continuar. Então, em frente. Acho que não, acho que eu tava só pistolando mesmo. Então, porque a gente tava falando dessas relações, assim, né? E acho que é uma ideia que eu tava pensando, assim, de... esses dias até, acho que foi, que era o Marcos, o Tapecuim, né, que a gente estava falando sobre essa noção de liberdade, né, que será que ainda, que a gente ainda tira, o que a gente ainda tira dela, sendo um conceito tão, né, apropriado não, enfim, que tem relacionado mesmo, né, na sua origem com a direita, enfim, com o capital e com a burguesia, enfim. Porque eu tava pensando a questão de terra livre, assim, né? E como... Que eu acho que pros povos da terra, essa ideia de uma terra de vida plena, ela tá totalmente ligada à ideia de uma terra livre, né? Mas a terra livre, ela é uma terra implicada, na verdade, né? Implicada em conexões, né? Então, como essa ideia que de liberdade, se a gente for pensar ainda que ainda seja produtiva uma liberdade, a gente tem que pensar que liberdade é estar implicado, né? E é a possibilidade de fazer o maior número de relações possíveis, né? E tecer encontros e tecer relações, e não tem nada a ver com viver a sua própria vida do seu jeito e pronto, e não, nada mais além disso, né, de não pensar, não, a liberdade, se liberdade então significa poder fazer relações, poder criar conexões, enfim, porque uma terra livre é isso, é uma terra que tem um mundo de gente, né, de todos os tipos, né, então eu estava pensando sobre isso, assim. Nossa, perfeito isso, de uma terra livre é uma terra implicada, né, assim, é perfeito, porque justamente o contrário de você ser livre porque você pode fazer o que você quiser, é o contrário, porque é uma terra, as terras indígenas, por exemplo, são terras povoadas por múltiplos seres e agências, assim, aos quais você tem que lidar. E tem que ter respeito, tem que ter cuidado, né? E se protege essas terras para que elas sejam livres e para que os seres que habitam elas sejam livres, levando toda essa multiplicidade em consideração, né? Então, os Mundurucumês falam isso o tempo todo, assim, a gente não luta só pra gente, né? A gente tá lutando pros peixes, está lutando para os espíritos, está lutando para o futuro das crianças, está lutando para o planeta, assim, né? Então, a Terra, ela é, né, tem ela é ao mesmo tempo essa Terra pontual, específica, de cada povo, né, que tem os sentidos próprios e com os seres específicos que habitam ela, mas também é, e que é casa, e que é várias coisas nesse sentido, mas também é, ela também está implicada nessa terra, o planeta Terra também, assim, né? Então, são implicações de muitas camadas, que se desdobram, né? Implicações implicadas nelas mesmas, sei lá, assim, né? Mas justamente a gente vai entendendo que liberdade é coextensiva à implicação, talvez, né? Assim, que ela só existe na medida em que está implicado. E aí a ideia de cuidado, eu acho que também é central, né? Assim, de que se tem cuidado com tantos outros seres que estão habitando junto, vivendo junto, suscetíveis tanto quanto. Assim. É isso, a gente não dá pra gente pensar, eu acho, as terras indígenas, entre outros, e os ataques que elas sofrem, que os povos que habitam, os seres que habitam essas terras sofrem, sim, a gente pensar em cosmopolítica, assim, né? De que é uma guerra cosmopolítica mesmo, e que a luta, né, e que a resistência nas terras se dá, é uma resistência cosmopolítica, assim, que leva em consideração, que coloca em, né, que passa pela agência, né, pela, de muitas potências e seres, enfim, vários, em composição, né, e que estão suscetíveis e que também estão agindo. Por exemplo, um exemplo disso, assim, concreto. A usina hidrelétrica de Telespires foi construída em 2013, né? Governo PT, Gilberto Carvalho falando lá para os indígenas, para os Caabi, Munduruku e Apiacá, que habitam lá a terra indígena Caiabi no Mato Grosso, que eles tinham, de qualquer jeito, que aceitar a barragem. Era inevitável, eles, se eles fossem espertos, eles usam esses termos, se vocês forem espertos, vocês vão aceitar a barragem. E falou isso num contexto de reunião, não num contexto de consulta, porque a barragem foi construída sem qualquer processo de consulta prévia. E a despeito da resistência indígena, dos processos judiciais que o Ministério Público abriu, né, das ações civis do Ministério Público, por aí vai. Mesmo a novela lá de Belo Monte, só que invisibilizado, uma série de motivos. E essa hidrelétrica, cara, ela dinamitou um lugar considerado sagrado para os Munduruku. Uma cachoeira, que era chamada de Sete Quedas pelos não indígenas, e os Munduruku chamam de Carubixexê, que é o lugar para onde iam os almas dos mortos. E lá tinha um monte de urnas funerárias. Parte dessas urnas funerárias, 12 delas, mas tinha muitas outras, foram sequestradas pela empresa que construiu a barragem, colocadas num museu e em Alta Floresta, e os Munduruku foram proibidos de ter contato com eles. Foi uma briga, eles tiveram que ocupar canteiro de obras para poder ter acesso às urnas. Depois tiveram que ocupar, 2 anos depois tiveram que ocupar o museu no Natal para poder recuperar as urnas e levar embora, assim. Não que a empresa tenha cedido, não, mas foi na base da ação direta mesmo, assim. E aí, enfim, tudo isso acontecendo e os Munduruku falando desde quando, desde 2011, eles falando, quando a hidrelétrica estava sendo anunciada ainda. Se vocês fizerem isso, lá tem lugar sagrado, os espíritos vão se vingar. E vão se vingar é da gente, porque a gente que tem a incumbência de cuidar deles. Então vai ter acidente, vai morrer gente por conta disso. Não deu outra, assim, não deu outra. Fizeram a cachoeira, fizeram a hidrelétrica, dinamitaram a cachoeira, destruíram o lugar sagrado. Teve raio caindo, né? Eu tô aqui falando da perspectiva do Munduruku, né? Adotando o discurso deles. Teve raio caindo na aldeia, matando gente. Muitos acidentes aconteceram em pontos diferentes, né, do território vasto, né, território ali entre o Telespírito e Tapajós. Então, assim, esses seres que estão implicados na Terra e que sofrem com as ações que são feitas sobre ela, eles se vingam, eles reagem, não são inertes, né, assim, como a Terra, como Gaia também reage, né, assim. Então, quando a gente está falando, né, voltando lá ao primeiro ponto do assunto, quando a gente está falando, por exemplo, de invasão garimpeira, ou quando a gente está falando de deixar de demarcar terra para grileiro ir lá e colocar floresta abaixo, ou quando a gente está falando de um ataque, assim, premeditado, como foi o Dia do Fogo ano passado e como foram as queimadas desse ano, a gente está falando de mexer nessas potências também, de mexer nesses seres também, assim, sabe? E, que estão implicados, né? Então, a Terra é livre para que também que esses seres sejam deixados em paz, né? Viver com tranquilidade, enfim. E que os modos tão delicados de lidar com essa coexistência, essa coabitação na Terra, para que eles possam continuar existindo, né, os rituais, as diversas práticas, os cuidados mesmo, né, de manter as distâncias entre os mundos, enfim, outras coisas assim. Então, a guerra é livre para que se possa manter o mundo, né. Olha aí, o Jean Tibley tem lá o Marx selvagem, né, o Marx indígena, é. Aí tem o Bakunin indígena aí, olha só, né. Apenas a liberdade dos outros seres me torna verdadeiramente livre. Né? Só sou verdadeiramente livre com todos os seres, ponto. Que me cercam são igualmente livres. Olha lá. Oh, wow. Vamos encaminhar então para o encerramento e para as dicas e tudo mais? Sim, vamos lá. Bom, para a nossa convidada então... Pode começar com as tuas dicas. É bom que tu já veio preparada, já falou lá no começo. Não, eu sei que tem as dicas, normalmente a gente surpreende. É, dessa vez eu avisei. Olha lá. Que a gente nunca avisa, daí a pessoa fica... Ah. É, não, foi ótimo me avisarem antes. Obrigada. Bom, a primeira coisa que eu queria sugerir é um festival de cinema indígena chamado Cine Curumim. Festival bem, bem famosinho, assim, bem importante, que esse ano está sendo todo online e gratuito até o dia 20 de outubro. É, dei uma olhada no Facebook do Cine Curumim, é cine.curumim, com K e no começo e N de nada no final. E aí, eu tinha até colocado no Twitter, né, que tava rolando isso, aí a Carolina Gidetti me respondeu falando que tem uma mostra também, chamada Cine Flecha, essa eu não conheço, ainda não tinha ouvido falar, achei super legal a dica, e aí eu recomendo darem uma olhada no redecineflecha.org, parece que a mostra tá rolando entre os dias 1º e 15 de outubro. E Curumim eu falei, né, eu acho, até dia 20 de outubro. E aí, enfim, essa parte gostosa, né, das dicas culturais é a parte do desgosto, mas que é importante para quem, enfim, quer se informar mais sobre a guerra agrária aí no país, né. Eu recomendo demais seguir De Olho nos Ruralistas, né, o site, tem perfis nas redes sociais também, faz um trabalho muito bom, muito importante, demais, assim, mesmo. Eu sempre viro e mexo, falo isso no Twitter, não recebo pra isso, tá? Mas é porque é um conteúdo que, cara, pouca gente fala ainda, né? Então eu apoio demais isso. E aí, puxando um pouco por aí... A gente estava falando assim, do histórico, né, do avanço dos ruralistas aí, da atuação deles na política brasileira. Recomendo os livros do Alceu Castilho, que é editor, né, do Diário dos Ruralistas, que trabalha com essa temática dos ruralistas no poder, do poder político institucionalizado. Tem dois livros dele, um que eu fiquei sabendo só esses dias que existia, chama O Protegido, que é sobre Fernando Henrique Cardoso e a face ruralista dele, e O Partido da Terra, esse é um pouco mais antigo, mas ainda é bem importante, assim. Bom, eu acho que é isso. Dance, espero que tenha avisado e também trazido recomendações. Hoje sim. Eu queria recomendar, então, um artigo da nossa querida convidada Luísa Molina, que saiu agora nessa coletânea. O artigo da Luísa é a Subversão como um Método, Repensando o Genocídio a Partir das Terras e das Lutas Indígenas, né? E saiu na coletânea, que foi lançada esse ano, que também é toda coletânea interessante, que é Insurgências, Ecologias Dissidentes e Antropologia Modal. Foi organizado pelo Jorge Matar Vilela e pela Suzane de Alencar Vieira. E também o livro também novo agora do Ailton Krenak, né, pela Companhia das Letras, O Amanhã Não Está à Venda. Até depois eu queria fazer pode deixar para citação depois, fazer uma citação desse livro. Eu tenho um outro livro também, né, que a gente, eu e a Lu, a gente até, acho que comprou junto. Enfim, que é um livro muito, acho que é um livro super importante, embora ele seja um livro difícil de ler, porque ele realmente é um livro, né, é duro, assim, que é o Do Corpo ao Pó, do Bruno Moraes, que fala sobre as retomadas indígenas no Mato Grosso do Sul, do Guarani Kaiowá. E acho que são esses três. Esses três textos aí que eu queria deixar de dizer. Muito bom. Eu vou deixar duas dicas de texto. Né? Uma delas eu falei aí no decorrer, que é o texto do Bookshin, né? O Poder de Destruir e o Poder de Criar. Tem uma galera, principalmente a galera mais, dos anarquistas mais associados ao movimento ecológico e ao anarquismo verde, é meio tretada com o Bookshin, porque o Bookshin falava umas merdas assim. Mas ele tem alguns textos que são importantes e serem recuperados, esse é um texto deles, né? O outro texto é um texto que foi publicado na forma de zine, um livrinho, na verdade, do Javier Sertens Castro, chama A Vida em Perigo, Uma Revolução contra a Catástrofe Climática. Foi traduzido pelo Cássio de Aquino, né? A gente até sorteou um volume dele, né? Em episódios anteriores aí. Então, procurem, porque é uma discussão bem interessante, bem importante sobre a questão da catástrofe climática a partir de uma perspectiva libertária no geral, né? É curioso que o autor central que ele pega assim, para discutir, porque o cara é gringo, né? O autor central que ele pega para discutir é o Marcuse, então ele vai trazer umas coisas bem, bem interessantes e que são bastante caras aos anarquistas. Pessoal da revista Legerin, que é uma revista que gira em torno da questão de Rojava, né? Lançou a segunda edição para download em português. O tema é Movimento de Mulheres e a Importância da Autodefesa. Então vão lá no Twitter, é @revistalegerin, e baixem, leiam, discutam, ampliem, passem para frente, porque essa é uma discussão muito fundamental. E é isso. Queria mais uma vez agradecer, Luísa, pelas tuas contribuições, pelas tuas falas. A gente se esforça muito para tentar trazer uma perspectiva do apocalipse climático, né? Uma perspectiva de tentar evitar a destruição aí nas lutas anarquistas e nas lutas autonomistas, e foi muito, muito bacana mesmo. Nossa, eu que obrigada, agradeço. Obrigada, Luísa. Embora seja um tema, né, difícil, a gente sabe que é super importante, e foi muito bom te ouvir falar sobre isso. Nossa, eu que agradeço demais, foi um super prazerzão estar aí com você. Obrigada pela oportunidade de ficar pistolando aqui. E seguimos, né? Valeu demais. Valeu demais. Então tá, a gente dá um tchau geral pra galera, então. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Seu honesto.